Para quê? Nós podemos usar aquele instrumento para cortar o pão e matar a fome. Nós podemos usar um bisturi para fazer a intervenção cirúrgica que vai salvar a vida do paciente. Mas nós podemos também pegar uma faca e cometer um assassinato contra o nosso semelhante. Do mesmo modo, a terapia de regressão, se ela é utilizada para o bem do paciente que está sofrendo hoje, se ela não está sendo movida pela curiosidade, ou então se ela está sendo utilizada como pesquisa científica, ela tem um fim nobre, um fim útil e, portanto, é algo que nós devemos considerar. Há muitos psicólogos espíritas se utilizando da terapia de regressão a vivências passadas com muito resultado, mas há casos em que ela é contraindicada. Quando isso acontece, Nazareno? Alberto Almeida relaciona alguns desses casos em que não se recomenda a regressão. Pessoas com obsessão espiritual, ou com a influência de espíritos prejudicando a sua saúde, a sua vida psíquica, devem antes fazer o tratamento espiritual. Pessoas com estado de estresse muito grande, fadiga, estafa, também não devem ser submetidos à regressão. Pacientes terminais também não se recomenda. Crianças e gestantes só se deve fazer a regressão em último caso. Pessoas também com transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, como outros distúrbios mais perigosos, também não se recomenda a regressão, porque muitas vezes a pessoa já está até regredida pela natureza. O esquizofrênico, muitas vezes, ele já está bipartido, já está. Tem horas que ele é o soldado nazista e tem horas que ele é o João e se deprime. Vive duas realidades com muita confusão, com muitos problemas, porque diz Allan Kardec que uma obsessão prolongada provoca lesões orgânicas também. Ou seja, o aparelho cerebral está danificado, necessitando, portanto, do tratamento médico, da resignação, do período da reencarnação para se restabelecer, para trabalhar aquele perispírito que reencarnará, que renascerá no mundo espiritual, trabalhado, purificado, melhor, porque aqui também o corpo serve como um vaso, como um filtro, como uma esponja, como um mata-borrão que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. Então aqui estamos em tratamento, em aprendizado. Ah, Nazareno, mas não é todo mundo que está doente, não. Nós temos muitas pessoas doentes, mas há muitos que gozam de saúde. É verdade. Mas quase todos nós, meus amigos, estamos doentes da alma. Se nós temos os cegos da visão, nós temos também aqueles que não conseguem olhar para a grandeza de Deus, vitimados pelo seu orgulho. Se nós temos aqueles que estão infartados do músculo cardíaco, nós temos com aqueles com o coração endurecido pelo egoísmo. Se nós temos aqueles que não conseguem caminhar por conta da paralisia, nós temos aqueles outros que não dão passo na direção do seu semelhante, do seu parente que sofre de uma crise financeira, do alcoolismo, de uma separação, que vive um episódio de depressão. Então estamos aqui todos doentes do corpo ou da alma, ou de ambos os dois. Bezerra de Menezes nos diz que estamos aqui para sermos consertados. Aqui é um mundo de provas, um mundo de experimentações, nos diz o Espírito Samuel. Estamos aqui passando por uma prova, por um exame, por um vestibular, um concurso para ganharmos o reino de Deus, entre aspas, esse mundo de